su moderno, mal-humorado, mal-mistério, mercadoria milagrosa, máfia monstra, milícia, milhões, manobra, maestro mostrando. Mundo M, mania montada, música monstra, MC.